Hoje eu terminei o cast 50, gente. Já tem 49 e 50 editado. Aí, amanhã eu vou Interessante. começar o 51. E depois 52. Não, depois eu acho que é o COT. COT 04. 52 vai ser DC Comics e a crise nos infinitos casts. Nossa, Tá dando caraca, a spoiler crise. pro Thiago, é minha impressão. Não, tá, foi mal. Eu esqueci, velho. Esqueceu. Esqueci, cara. O hábito de nunca ter convidado. Nunca mais vai ouvir o cast agora, só de raiva. Nossa senhora, me expulsando? Se fosse Tiziano. Ai, caralho, essa foi foda. Ai, ai, ai. Então vamos começar. Você está ouvindo Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, galera, tudo bem? Que isso, cara? Imitando host aqui, coisa feia. Não, cara, porque eu vim correndo na velocidade da luz, então eu cheguei. A intenção era chegar, mas falhou. Eu ia chegar antes de você pra falar, mas falhou. Nossa senhora, bota falhou nisso, hein? Mas não é, ok. Junto aqui conosco ele, Zupão! E aí, pessoal, tudo bem? Ah, aqui é o Zupão. Pô, e que isso? Cima, baixo, esquerda, direita, cima, baixo, esquerda, direita, segura o A e aperta start. Caraca! Eita! Olha aí! Bom, pessoal, hoje nós temos aí um convidado muito especial para gravar com a gente. Como vocês sabem, seguidamente a gente traz aí os nossos ouvintes mais marcantes, né? Que estão sempre nos acompanhando. E este é um daqueles que vem lá dos primeiros casts, sempre junto aí conosco, que é o Thiago Ramos Melo. Salve, salve, pessoal. Vida longa, velha máquina, principalmente. Olha aí. E hoje na... E hoje nós vamos falar do quê? De um ouriço, de um porco espinho ou de um gato? Do Eduardo quando Nossa. Acorda de manhã. I love you. Ah, ué, macho, ué, Todo Nossa, acordando de manhã, mano, que triste, pô. Certo, pessoal, como vocês já devem saber, né? Hoje nós vamos falar sobre os 25 anos de Sonic. Sonic, esse ano está comemorando os seus 25 anos, não é, Edu? É isso, cara. Quase, quase, quase tão velhinho quanto a gente. Quase, né? Quase. Mais ou menos. Mas antes, vamos a um recadinho da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Certo, dado o recadinho da Desert Studio, agora vamos aos nossos recadinhos, não é, Edu? Então, cara, se você quiser aí fazer como o Sonic, caçar argolas, você pode procurar argolas da velha máquina lá na nossa página do Facebook. Lá no cara, Facebook. Eu tô procurando essas referências que tu tá fazendo com as redes. É muito bom. É, você pode pegar na nossa página do Facebook, lá no facebook.com/machinecat. E se você quiser pegar outras argolinhas, você pode pegar as caixinhas de argolinhas lá no nosso grupo do Facebook. Lá no facebook.com/groups/machinecast. E se você quiser, você pode ir lá pegar vidinhas do Sonic lá no nosso Twitter, lá no perfil @machine_cast. E o bicho pega mesmo se você quiser reunir as esmeraldas do caos que estão lá no nosso grupo do Telegram. O link tá aí na nossa descrição. Meu Deus! E se você é fã dos jogos, quer jogar com a galera, vai lá pro nosso perfil da Vanissa. Compartilha com a gente lá no @machinecast. Sensacional nas referências do Edu aí. O caos mesmo, literalmente, no Telegram, né, cara? Que ultimamente... Ali galera, é o caos. É, literalmente o caos, né? Tem treta, tem de tudo, piada, tem de tudo ali, velho. Ali o que mais dá é o Shadow usando o Chaos Power. Mas além de ouvir, de interagir com a galera, se você quiser, pô, pode indicar para aquele seu amigo amarelinho que tem dois rabos, quem sabe? Indica o cast lá para ele ouvir, para ele curtir, para ele dar risada, ou para ele passar raiva também, cara, indica. Caraca, um amiguinho com dois rabos. Amiguinho amarelo com dois rabos, ué. Ou você tem aquele amiguinho vermelho, aquele amiguinho ruivo, indica para ele também, cara. Se tiver uma amiguinha, indica para amiguinha também, todo mundo ouve, todo mundo curte, todo mundo dá risada, ou se não gostar, vai, o importante é ouvir a palavra, propague o Sonic, propague na velocidade da luz. Cara, esse amiguinho amarelo de dois rabos é aquele que tá sempre te perseguindo, tá ligado? Quando tu vê ele chega voando do teu lado. Você dá uma perdida nele e de repente ele aparece do nada, né? Do nada, né, cara? Não importa o quanto difícil foi pra te chegar onde tu chegou, ele chega de boa, sem esforço nenhum. É aquele amigo que você chama pra treta, que ele vai apanhar por você e plim, volta inteirinho. E você não, né? Por incrível que pareça, né? Não é, é você só, mas seu amigo de dois rabos amarelinho é imortal. É isso aí, então dados nossos recadinhos, vamos nos preparar para falar de Sonic, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos aqui e agora vamos começar o nosso cast sobre Sonic, certo? Mas, pessoal, antes de tudo, eu queria saber hoje, quem anda jogando algum jogo do Sonic aí? Eu não me lembro quando foi a última vez que eu joguei um jogo do Sonic. Se eu não me engano, eu comprei Sonic Adventures 2 no Xbox da live, né, do Xbox 360 pra minha filha jogar. E eu dei uma jogadinha, isso já tem mais de um ano. Nossa, um ano? Recente, hein? O jogo mais recente do Sonic que eu joguei foi o Generations. É, eu também. Eu comprei o Generations, joguei um pouquinho pra testar, ganhei uns troféuzinhos ali. Tá na minha biblioteca lá. E aquele do Gaio ninguém jogou, não? Do Gaio? É. O Sonic Pool. Ah, Sonic Boom. Ah, o Sonic Boom. Puta que pariu, velho. Referência do... Cara, eu já fiz isso em um cast, cara. Porra, lá no cast demo eu fiz essa referência, caralho. É, eu pior que eu lembro disso aí, cara. Meu Deus, velho. Então, cara, Sonic Boom eu ainda não joguei, cara. Mas eu assisti o episódio piloto do anime do jogo. Né, olha o anime Sonic Boom. E até que é bem legalzinho, cara. É uma proposta bem diferente do conceito original do personagem, mas é um animezinho bem legal, cara. Olha bem aí, bem olha divertidinho. Então, cara, tá. Fora os jogos, eu não acompanho nada de Sonic, cara. Sei lá, seja HQ, seja anime, seja o que for, eu assisti aquele cara. Desenho que dava no SBT, se não me engano, era no SBT, enfim. Cheguei a assistir alguns episódios. O SBT e a Globo também, né? É, na Globo também? Não sei, não lembro onde é que foi. Não sei qual a Globo, Sonic, mas das antigas, né? A Globo dois desenhos e o SBT exibiu dois desenhos. Olha aí. Bah, eu nem faço ideia. Eu lembro de um e muito porcamente eu lembro. Se eu vi também, eu vi um episódio ou dois, cara. Não mais que isso também. É que faz muito tempo, né, cara, as animações, né? Tempo. Bom, então vamos começar a falar aí do Sonic lá pelo início. Eduardo aí vem numa vibe assim de implantar temas aí, vem 5 temas seguidos aí. FreeCast, MachineCast, Cast of Tre... Nossa senhora, ele vem... Nossa, um roteirista de sucesso, vem, hein? Fazendo roteiros assim que... Cacete! E esse é mais um tema aí que o Eduardo implantou e praticamente sequestrou mais um episódio aí, né? Fora Nossa, os outros. Caramba, mano. Ficou com um saquinho no papel, né? Então, pra trazer esse tema, né? Exatamente. Então, Edu, dite as regras aí. Por onde nós vamos começar a falar de Sonic? Então, cara, primeiramente, a gente, né, o que a gente já comentou aí, né, os 25 anos da carreira do personagem, né, foi criado lá no início da década de 90, tá aí comemorando seus 25 aninhos, suas bodas de alguma coisa que eu esqueci. Depois aí a gente olha, mas 25 é bodas de alguma coisa. Eu tô comemorando aí, né. Ah, bodas de anéis, vai. Bodas de Anéis. É, o Sonic é Bodas de Anéis. Então o Sonic tá comemorando aí suas Bodas de Anéis. Então a gente já comentou aí, né, do jogo mais recente do Sonic aí, da franquia Sonic Boom. E o Sonic tá aí em comemoração aos seus 25 anos. Vai ganhar aí 2 novos jogos aí que já foram anunciados. Né, vocês estão com uma expectativa boa aí sobre esses jogos? Particularmente... Não tô com nenhuma expectativa. Nossa, cara, eu vi o trailer. São 2 jogos com 2 propostas diferentes, né? O primeiro trailer mostrou já um trailer. O primeiro jogo mostrou já um trailer de jogabilidade. Parece que é o Sonic Mania, né? Isso. Que esse é aquele plataforma 2D que vai resgatar o Sonic lá do Mega Drive, né? Quer relembrar um pouquinho. Inclusive, o videozinho de jogabilidade que mostrou, cara, é muito a Green Hill Zone do primeiro Sonic. Sim. De Mega. Tipo. Com os gráficos bonitões das gerações de hoje, saca? Parece muito legal. Sim, esse aí eu tô com uma boa expectativa nele, cara. Esse aí eu vou investir numa compra do Sonic Mania, assim, com certeza, cara. Também e é bom, né? Pra resgatar um pouquinho o nome da SEGA, né, em si, né? Que ultimamente a empresa, né, tá cambaleando no... aos poucos, né? Mas. Ultimamente, a SEGA vem cambaleando aos poucos desde 2000. Se você contar desde o tempo do Dreamcast, né, cara? Pois é, desde lá ela vem cambaleando. É, mas assim, porque foi uma empresa que só sobrevive de um mascote, né, cara? Não, cara, tu tá sendo injusto. A SEGA faz vários jogos hoje pra vários consoles diferentes aí. Ah, isso aí eu sei, né? Mas o SEGA é o more, né, cara, literalmente, né? O Sonic? É. Mas aí, Edu, só pra dar um adendo do que nós estávamos falando antes, que cor é os anéis do jogo do Sonic, os clássicos? Cara, são dourados. Dourados, ah tá, porque 25 anos é bodas de prata. É bodas de prata, né? Eu vi aqui também. Pronto, então. Anéis dourados, então. Ele não tá fazendo a boda de ouro, ele tá fazendo a boda dos anéis. A boda dos anéis, ali. Boda dos anéis. não tem o Frodo que depois virou o Senhor dos Anéis? Caraca, foi longe demais agora, hein? Foi a boda dos anéis. Tentando me segurar. Nossa, tentando achar um sentido na coisa aí, cara. Chegou a dar uma desmotivada aqui. Mas então, voltando aqui. O outro jogo do Sonic, que vai ser lançado aí também no ano que vem, é um jogo aí que, apesar dos produtores terem deixado uma ênfase bem gritante que não é um Sonic Generations 2, o vídeo faz uma referência muito grande a algo bem semelhante, cara, que a gente vê lá o Sonic moderno, né, o Sonic novo, e lá quando aparece lá um vídeo CGI, na verdade, não é um gameplay, né, então... Aparece lá o Sonic e tudo, quando ele tá rolando uma tretinha lá, que ele apanha, digamos assim, aparece o Sonic clássico lá pra ajudar, então os dois lá igual acontece no Generations. Então os produtores já disseram que não é um Sonic Generations 2, que a galera não precisa ficar esperando isso. É só uma cópia clichê do Flash. Ai, ai. Flash. É, porque o Flash é mais antigo. Fato. Ai, ai. Legal. Mas então a gente falou aí, né, do personagem, tá aí comemorando seus 25 anos e tudo. Vai ter dois jogos novos a serem lançados em 2007. Mas aí fica aquela grande questão aí. Quem é o Sonic? Né? Quem é esse personagem aí tão famoso que a gente tanto gosta, tanto ama e que... Sei lá, cara. Eu acho que não existe uma pessoa que jogue videogame e que não conheça o... Pode nunca ter jogado, mas que não conheça o Sonic, eu acho que... Assim, lá, Edu, que não conhece o Sonic, eu acho de... Realmente eu acho difícil, né? Não é? Mas... Que achou durante a vida toda que o Sonic era um porco espinho por causa dos comerciais mentirosos que passava na televisão. Ah, isso é quase 100% das pessoas, cara. Pois é, cara. Não, ou senão que a Globo, a rede Plim Plim, né, diz, né, que foi um gato também, né? Meu Deus, o seu gato azul. Cara, isso é um assassinato, velho. Isso é um... É uma blasfêmia. Nossa, cara, não, televisão falando de videogame é a mesma coisa que a minha mãe mandando parar o jogo online, né? Puta merda. Mas diga-se de passagem, não foi apenas aí as propagandas que fizeram esse sacrilégio com o personagem, digamos. Ah, não? A própria Tectoy, quando ela traduziu o jogo pro Brasil, né, pelo menos a versão de Master System que eu cheguei a ver, e as que eu tinha, as capinhas, os livretos eram todos em português. Sim. Todos brasileiros. Sim. Então, nos próprios livrinhos, o Sonic não era um ouriço, ele era o porco-espinho. Caraca. Saca? Eu me lembro disso aí também, cara. Isso aí, assim, tá na minha memória só isso. É, pode ser enganosa aí. Mas lá nos encartes do jogo do Sonic, me parece que tava escrito porco-espinho mesmo, cara. Não ouriço, não. É o porco-espinho. Inclusive, se vocês procurarem, né, algumas imagens aí de fotos dos encartes antigos de Master System e tal, vai aparecer lá que o Sonic é um porco-espinho. A Tectoy classificando ele como um porco-espinho. Caraca, nunca associei ele a nada. Nem a porco-espinho, nem a gato, nem a ouriço, nem a porra nenhuma. Só era o Sonic, entendeu? Pois é, né? A empresa ficando batendo na tecla, né? Pra falar, isso é um porco-espinho, viu? Não é um ouriço. E muito menos um gato azul, viu? É um porco-espinho. Caraca, velho. Então, cara, o personagem aí, né, o Sonic, originalmente ele é um ouriço. Inclusive aqui, eu até, nas referências aqui, eu consegui achar o nome científico do ouriço que deu origem ao personagem. Deixa eu pegar aqui, que eu tô com várias referências abertas. Nossa, viu? Machine é cultura, hein? O animal, vê se é essa aqui, Edu, é o ouriço cacheiro, e o científico dele, o nome científico é Erinaceus europaeus. Exato. Como é que ele nasceu na Europa? Caraca, pelo amor de Deus. Caraca. Ah, nome científico, né, cara? Pelo amor de Deus. Todo nome nada a ver que ninguém entende, né, cara? Sempre. Então a galera que faz biologia pode acompanhar o MachineCast também aí, ó. Tá vendo? Eu não sei porque o Tiburão ainda não falou saúde depois disso, né? É, porque eu entendi o que ele falou. Ah, bom. Nasceu no europeu. É mais fácil pro Tim Blue do que em inglês. É, ele nasceu europeus. Ele falou, não foi? Não é, cara? É por aí. Então, o Sonic é lá um ouriço. Né? Ele surgiu lá no início da década de 90. Tá, mas peraí, Edu, peraí. Só antes da gente prosseguir, mesma coisa. De cabeça, assim, eu não me lembro, né? E eu não vou ir procurar porque eu gosto de ser espontâneo. Uhum. Qual é a diferença do ouriço pro porco-espinho? Shhh, ao silêncio. Cara, eu tô com medo de falar uma besteira porque eu tô com isso na cabeça. Eu vou procurar aqui. Dificilmente eu vou saber, porque viu? Porque eu sei que é um negócio dos espinhos. Que o ouriço arremessa os espinhos? Será isso? Não. Aqui, eu até achei, ó, do Yahoo Respostas. Nossa, Yahoo... Nossa, lá vem as melhores respostas do mundo, né? Então, vai ganhar 10 pontinhos pela resposta. Cara, deve ser aquele lance de, tipo, a diferença do tigre e da onça pintada. Os dois são felinos, é uma característica de pele, alguma característica assim, porque são parecidos, cara. Ah... Bem parecido mesmo. É mais ou menos eu e o Janequine, sabe? Nós somos... Sim, claro. Nós sim. Somos homens, mas eu sou bonito e ele não. Você é igualzinho a ele, cara. No branco do olho, talvez. Ali. Caralho. Cara. a diferença, né? O que eu tô vendo aqui, ó, o porco espinho é um roedor da família dos Estricidae, que é o porco espinho do Velho Mundo. E da Eretizontidae, que é o porco espinho do Novo Mundo. Caraca, é um porco espinho antes e depois do Novo Mundo. Caramba. Então, eles têm os pelos comuns, pelinho macinho, e tem os pelos mais durinhos, que é tipo um espinho. E eles não conseguem projetar esses espinhos aí de jeito nenhum. Agora, só um pouquinho. Alô? Aqui. Alô? Peraí, tem fone tocando aqui, pode continuar. Alô, não, atende aí que a gente quer ouvir. É, cara, o ouriço, ele inclusive é da mesma família lá do porco-espinho. Ele é da família Eretizontidae. Liga, depois desconecta, né? Porque da mãe. Só que a diferença entre eles é que o porco-espinho é um animal diurno, o ouriço é noturno. Ah, olha aí, cara. Então, a Tectoy foi visionária, então, cara. Porque eu não lembro, a maioria das fases do Sonic é durante o dia. O Sonic é um ouriço europeu. O europeu tem um fuso horário diferente, então ele anda durante o dia. Se fosse do Japão, ele também é conhecido noite, como ouriço verdadeiro. Meu Deus, então o Sonic é um mentiroso, porque daí é um porco-espinho, pronto? É. Nossa, é uma farsa, né, velho? Nossa senhora, cara, deu, chega! Chega disso, chega, Edu! Segue a pauta, pelo amor de Deus! Puta, mano, estragou minha infância, mano. Não é? Olha só. Então, cara... Cara, vamos definir ele como gato azul e pronto. Por isso que a Globo falou gato azul, cara. Eles não conseguiram chegar ao consenso. Então, durante lá no início da década de 90, a SEGA tava com dificuldades lá, tava no início da gritante console war com a Nintendo, né? Onde as duas lá eram as maiores rivais, e a SEGA precisava de um mascote para fazer altura com o Mario, né? E a Capcom, a Nintendo tinha o Mario, a Capcom tinha o Mega Man, e a SEGA tentou fazer um mascote com o Alex Kidd, que não emplacou aquele grande sucesso e tal. O que a SEGA fez? Em 1990, ela lançou um desafio para os funcionários dela. Criar um jogo que pudesse mostrar o poder do console Mega Drive. E um personagem para servir de mascote para a empresa. Esse era o desafio dos funcionários lá da SEGA. Aí tiveram aquelas várias ideias, várias coisas e tudo mais. Foram refinando algumas ideias de um personagem aqui, um personagem ali, um coelho. O que foi ganhando maior destaque era um personagem que a princípio era um coelho e coisa e tal. O Naoto Oshima criou um personagem parecido com um tatu bola. Era o Fuleco, né, cara? Era tipo... Nossa, antes de ser um porco espinho era um tatu, né, cara? Incrível, né? Ele criou esse personagem tipo um tatu bola, que tinha um ataque giratório e coisa e tal, que eram as ideias base do Sonic ali. E esse personagem venceu o desafio da empresa e coisa e tal, e foi eleito para no próximo ano, né, eles fazerem realmente um jogo e coisa e tal e tudo, e fazer o projeto, assim, seria o Sonic the Hedgehog, o jogo lá do Mega Drive, lançado em 1991, que teve lá como seu principal programador o Yuji Naka, que é o chefe de divisão do Sonic Team. E o planejador principal do jogo foi o Hirosaku Yasuhara. Saúde. E diga-se de curiosidade, aí eles chamaram lá a banda japonesa, eles chamaram lá o Masato Nakamura, que é de uma banda japonesa chamada Dreams Come True, pra fazer a trilha sonora lá do jogo. Aí surgiu lá então em 1991 o Sonic the Hedgehog, que é um ouriço. E ele é azulzinho por causa da logomarca da SEGA, que era azul, né? E ele era... eles escolheram, optaram por fazer dele um ouriço, justamente para poder fazer o uso das habilidades lá que eles tinham planejado a princípio, que era o ataque de rolamento, a velocidade e tudo. Então eles pegaram um ouriço que tinha espinhos, na natureza mesmo, ele vira uma bolinha, fica tudo enroladinho, igual o Sonic faz. E ele rola também. Rola, é. Rola, o ouriço rola de verdade. Eu já vi, já. É muito engraçado, cara. É bem legalzinho, cara. É. Mas uma coisa curiosa que o Eduardo falando aí, eu lembrei. O foco realmente era na velocidade, né? Que nem o Edu disse, eles queriam mostrar a potência e a capacidade do Mega Drive. E a velocidade do jogo do Sonic, os sprites passando na tela, aquela velocidade toda, era muito impressionante. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quem é mais rápido? O Sonic ou o Mario, aquele do Super Mario Bros? O 1 aquele, porque o primeirão. Vixe, boa, viu? Caraca... Cara, como assim? Quem é mais rápido, o Sonic? Quem corre mais rápido? O Sonic. O Sonic, né? Ele quebra a barreira do som, cara. Não, não, não. No jogo. No jogo. Ah, no jogo. Ah, você tá dizendo de jogabilidade. Ah, no tá bom. Se fosse a característica do personagem. Não. O Tails corre mais. Jogo. Hã? O Tails corre não, mais. Não, o Tails é parte do 2. Tails é secundário. Ai, é Sonic. Primeiro Sonic e o primeiro Mario. Cara, quem corre mais? Falando assim, eu não sei não. Só vendo um comparativo dos dois, cara. Não, a primeira... Você fazendo a contagem de frames e coisa e tal. Não sei. Eu não é, não, isso eu não sei te responder. Só quero que vocês me respondam. A primeira coisa que vem na cabeça de vocês, assim. Eu acho que é o Sonic. Sonic. Também o Sonic. Pela sensação de velocidade, parece... Parece que o Sonic corre mais rápido, né? Tem um estudo, né, que alguém fez, né, alguém que tava com muito tempo sobrando, e o Mario corre mais rápido que o Sonic. Aquele Mario pequenininho lá, do primeiro Mario. Nossa, caramba, viu? Ele corre mais rápido que o Sonic. Não é, não dá impressão. A questão é que o jogo do Mario, o personagem é menorzinho, e a visão do cenário e coisa e tal, dá a impressão que ele não corre tão mais rápido que o Sonic, que na tela ele é maior, e tem mais elementos na tela, parece que ele é mais rápido, mas na verdade ele é mais lento. Se eu não me engano, foi no Nerdologia isso, hein? Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu vou procurar e depois eu vou deixar no post. Nossa, coitado. Não corre mais. Que triste. Muita gente vai ficar desacreditado. Pô. É, pois é. Mas enfim, segue, Edu. Deixa eu só dar mais um detalhe aqui. Olha aí, o Edu falou o Zupão vai dar detalhes, o Zupão é referência. o safado. O Edu falou da cor do Sonic que foi totalmente inspirado aí no logotipo da SEGA, né? Já que ele nasceu pra ser o mascote oficial da SEGA. Só que um detalhe ali que o sapato dele é vermelho. E essa cor vermelha do sapato, isso é influência do Michael Jackson do álbum Bad. Olha! Exatamente, né? Não tem a ver ainda com aquela que a gente comentou no cast lá do Michael Jackson, que ele participou da criação das músicas do Sonic 3 e tal. Não tem essa relação ainda, isso aí vai existir depois. É só uma inspiração mesmo. Olha, que legal, cara. Segundo os produtores do jogo e as fontes que eu encontrei aqui, inclusive entrevista que o Yuki Naka chegou a dar pro site videogamer.com, o Sonic é um ouriço de 15 anos de idade, a cor dos olhos dele é verde, como a maioria das imagens aí depois a gente pode conferir, né? Ele pode correr a uma incrível velocidade, tem espinhos muito afiados nas costas, que pode utilizar para dar um ataque giratório. Ou matar o Mega Man. Ou matar o Mega Man lá no Smash. Não é... Não tô falando de nenhum jogo específico, é que ele tem espinhos. E o Mega Man, todo mundo sabe, né? Encostou em espinho, morreu. Morreu. Morreu. Ah, eu achei que você tava falando por causa do Smash, porque tem os dois no Smash. Não. Mega Man e o Sonic. Interessante. Né? E... Eu não jogo esses joguinhos 3 por 1 real. Oh. Sacanagem. Também não jogo não, eu só compro os personagens só. Vou comprar o personagem, né? Só isso, né? Além desses detalhes todos aí do Sonic, ele também é dotado de uma personalidade muito forte, né? Ele não fica, não gosta de ficar parado, perdendo tempo, ele tá sempre em atividade e gosta de estar sempre fazendo alguma coisa. Como amante da liberdade, gosta de ser livre, não gosta de prisões, não gosta de ficar preso a ninguém, igual a gente vê ele muito correndo da M. Mas é um sujeito de extremo bom coração, que está sempre pronto a ajudar seus amigos, não pensa duas vezes em se meter em apuros para poder salvar eles, como acontece em todos os jogos da franquia, porque se não fosse isso, não teria jogo. Não teríamos jogo, é. Não teria nada, né, literalmente. É? Né? Só seria um mundo de paz e amor, né, como o nosso querido Sonic, né, pré-adolescente, hiperativo, não tá com pressa, gosta de tudo, foge da namorada, coisa de adolescente mesmo. É, oi. Nossa, na minha época, as gurias que fugiam de mim. De repente eu sou o outro lado da moeda, enfim. Né? E uma curiosidade interessante sobre o Sonic é que ele não sabe nadar. É, a gente percebe. Não é que é? Não, porque a gente. O Knuckles, o Tails, os outros personagens nadam. O Sonic não. Ele corre, corre dentro da água. Por quê, né, cara? É incrível, né? O outro sabe nadar e ele não, né? Não dá nem alta, né? Por isso não sabe nadar de verdade. Ele só anda na água, né? Então. O Altair também não sabe. Não é? Ele sabe, ele consegue pular de muito alto sem nenhum ferimento, mas não nada. Não, olha que engraçado, né? O Sonic não sabe nadar, né? O outro mascote da SEGA, né? Como vocês falaram, o Alex Kidd sabia nadar e derrotava os adversários no Jokken Po. Olha aí. Alex, porrada, Kidd, Alex Kidd maior que GTA V. Tem um vídeo muito legal pra deixar no post aí. Não só sabia nadar, como dava porrada em todo mundo embaixo d'água, velho. Nossa, aí, aquela mão gigante, mano. É. Então, a história do personagem Aquila ganha várias versões de acordo aí com o jogo que foi jogado, já foi recontada várias vezes e tudo. Mas o que todas elas têm em comum é que o personagem é um habitante lá da South Island, lá das Ilhas do Sul, vivia tranquilamente lá nas suas ilhas. Olha o sul. Que vivia lá tranquilamente lá na ilha, de boa, até que um certo dia chega um cientista muito maligno, que na época ainda era chamado de Dr. Ivo Robotnik. Não é um erro de tradução, caso a galera se pergunte, ah, por que teve mudança de nome? Não, antigamente a SEGA usava mesmo o nome de Dr. Ivo Robotnik. Inclusive tem um jogo que chama Robotnik's Nimbin Machine. Saúde. Jogava muito, cara. Não é? É muito legalzinho. Que inclusive prova lá que o nome do personagem era Robotnik. Que chegou na South Island lá e começou. Ele tava em busca das esmeraldas do caos e queria industrializar, digamos assim, toda a South Island. Então ele começou a implantar fábricas, começou a transformar os habitantes em robôs que trabalhavam para ele, começou a dominar tudo. E o Sonic, claro, não podia deixar isso ficar parado e entrou na luta lá contra o seu Nemesis desde então, que depois ficou conhecido como Eggman, né? E ao longo aí das histórias dos jogos, o Sonic faz amizade aí, aparecem outros personagens que fazem parte do hall dos personagens da franquia Sonic aí, que é a raposinha Tails, né? Que é uma raposinha de duas caudas, que é o melhor amigo do Sonic. Pra mim sempre foi ele. O amigo inseparável, né? Não o é? Hobby do Batman. É, o sidekick, né? Todo mundo tem que ter um sidekick, né, velho? Não é? Até o Sonic merece um, ó. E digamos um sidekick mais poderoso que o próprio Sonic. Pois é, velho. Mas o Sonic voa, nada e não morre. Pois é, né, cara? Incrível, né, cara? Não é, velho? E também tem lá o rival do Sonic, né? O Vegeta do Goku. Tem lá o Knuckles, que é um Mequid, que é um animalzinho lá da Austrália. É um quê? Um Mequid. Equid? Equidna. Caraca, velho. Caraca, nunca ouvi falar nesse bicho. É uma outra raça de porco-espinho, velho. É um tipo de porco-espinho também, um roedor. Né? Tem o Knuckles, a Equidna. Tem o interesse amoroso do Sonic, ou melhor, aquela que é interessada amorosamente no Sonic. Sonic Virgão. A Amy Rose, que também é uma ouriço. Tem também a coelhinha Cream. Tem os bichinhos lá depois que aparecem, que é os Chows. E tem o peixe Big, que aparece lá nos jogos do Dreamcast. E todos esses personagens aí, depois com o tempo, passam a frequentemente fazer parte dos jogos, seja como referência, seja como personagens jogáveis, seja como coadjuvantes do jogo de alguma forma. eles sempre estão aparecendo por lá. E esse aí é o nosso querido Sonic, né? O nosso ouriço cacheiro que corre na velocidade da luz. Cara, mas vamos falar uma coisa, velho. Dr. Eggman é o caralho, mano. O nome do cara é Robotnik, ponto. Robotnik, véio. Né, cara? É, incrível. Cara, Eggman é horrível, é feio, zoado, cara. Robotnik Nossa, doutor... é tão legal, cara. É, porque se for pra traduzir, né? Homem-ovo, cara. Homem-ovo. Nossa, no zoado jeito, né? Isso demais, cara. Pra Tudo mim, bem, tio, cara, vai cara, ser cara. Robotnik. E engraçado que a SEGA nunca deu uma justificativa de por que mudar o nome de Robotnik pra Eggman. Sabe, simplesmente mudou. Puta, será que Robotnik é nome de alguma banda de rock em algum lugar do mundo aí, velho? Cara, eu lembro. Quem é que lembra daquele programa de. Programa que era focado em games do Gugu que te dava no SBT? Oh, Play Game. Play Game, aí não, ele. Aí tô. Quando a pessoa era penalizada, ah, Doutor Robotnik. Aí vinha o Robotnik lá e tinha que fazer uma prova, não lembro o que, que era. Porra, você veio pra cacete. Eu lembro desse programa quando você tinha o desafio lá, que você tinha que ir andando na fase do Alex Kidd. Aí você ia andando pelo cenário, assim, pulando, fazendo os negócios, e era a fasezinha, o último castelinho do Alex Kidd. Olha só. E a atenção do Gugu falando, né? Agora pula, não sei o quê, blá blá blá, né? Nada gamer, né? Porque sabe que nenhum gamer gosta desse tipo de coisa, né? Alguém não volta enchendo o saco. Não é? Uhum, verdade. Mas e aí, Edu? Vamos entrar então na parte dos games? Então, cara, vamos lá agora falar dos games. A SEGA, então, divide o universo do personagem lá em quatro gerações de Sonic. A gente tem o Sonic clássico, né, que faz parte dos jogos mais antigos, até o Sonic CD. Depois a gente tem o Sonic Dreamcast, que são os Sonic Adventure 1 e 2, que saíram pro Dreamcast. A gente tem o Sonic moderno, que são aqueles jogos mais recentes do Sonic. A exemplo aí o Sonic Generations, o Sonic the Hedgehog 2006. E a quarta geração, a atual geração do personagem até os próximos jogos saírem, que é a geração do Sonic Boom. Mas nós vamos focar aqui, vamos falar mais do personagem, nas três primeiras fases dele aí, que é o Sonic clássico, o Sonic Dreamcast e o Sonic moderno, né? Então, começando aí pelo Sonic clássico lá dos joguinhos do Sonic de 8 bits e de 16 bits. Que é os que importa, né? É o que vale, né, cara? Que todo mundo jogou, né, literalmente, né? Né, cara? Nessa fase aí, nos 8 bits, o jogo, o Sonic estrelou o Sonic Hedgehog, Sonic 2, o Sonic Chaos, o Sonic 1. Então, não, o Sonic 1, o Sonic 2, o Sonic Chaos. Todos os três aí saíram, tanto pro Master System quanto pro Game Gear. Me parece, foram só os três, né? Sei lá. Ah, o Sonic. Aquele Sonic Pinball também é com esse personagem, né, mano? É, o e Sonic tem o Sonic Pinball. É o Sonic Pinball. Que é de Master System também. Acho que tem pra Mega também, me tem, parece. Tem pra Mega Drive. Tem pro Mega eu joguei também. Bastante ele, cara. Muito que legal. É um jogo bem diferente aí do jogo da franquia. Nesse jogo aí, a gente joga, o Sonic é uma bola de pinball, cara. Olha que ideia legal. Sonic, bola de... E batendo ele pra todo lado, né, cara? Pra cima, pra baixo, voando... Isso vem no... antes da fase do Mega, do Sonic 2 ou veio depois? Isso é antes depois, do Sonic 3. Isso, ele é antes do 3, ele saiu... Então eles tiraram do 2, né? Porque no 2 tem uma fase assim, não tem? Sim. Ah. O Sonic 2... Não, o Sonic Chaos de Master System também tem uma fase que você vai bem pinball também. Vai bem pinball. Exatamente. E no Mega Drive, né? Nos 16 bits, o Sonic estrelou aí também. O Sonic 1, 2 e 3. O Sonic e Knuckles. E... As junções aí que o cartucho do Sonic Knuckles permitia. Você podia jogar o Sonic 1 e Knuckles, que era só a fase bônus. O Sonic 2 e Knuckles, que você jogava com o Knuckles no Sonic 2. O Sonic 3 e Knuckles, que você colocava o Knuckles lá no Sonic 3 e ganhava alguns extras também com os outros personagens. Além do... a gente já comentou aí também do Sonic Spinball, né? Exatamente. E o personagem nessa... nessa época aí, segundo a SEGA, ele era capaz de atingir até a velocidade do som, né? No jogo? Não... No jogo. Caraca! Caraca! Quer dizer que eu terminava o jogo e ainda tava ouvindo o som. Não, não quer dizer que ele andava na velocidade da luz. Ele era capaz de atingir essa velocidade. Capaz. Ah, era só uma suposição. Se não me engano, a velocidade máxima dele era atingir a velocidade do som, mas... É que nem diz o Charles, era só um supositório. É um supositório. Só um supositório. Um supositório. Que droga. Mas ele não chega a fazer isso, tanto é que toda vez que você derrotava o Robotnik conseguia fugir de você correndo. Pois nossa, é, né, cara? Nossa, é porque todo... ele era um cavaleiro de ouro, né? E na velocidade da luz. ai, meu Deus. Não é, cara? Desse jeito aí. E nessa época aí, cara, interessante, o Sonic corria, ele colocava os bracinhos, né, na cintura, juntava os braços na cintura igual o Goku, e quando ele corria, ele girava as pernas, que fazia aquele círculo, né, quando ele atingia a velocidade máxima. E aquele barulhinho, né? ai, ai. E tinha o Spin Dash, cara, que ele... Tava e queimando juntava, pneu. Né? Não é que é? Queimando os espinhos, né? Pra falar a verdade, né? Queimando os pneus. Fazia drift. Drift de espinho, olha aí. E a gente ficava apertando um monte, achando que isso fosse aumentar mais ainda a velocidade, né? Mas não adiantava, é, né? No fim das contas, não adiantava nada. Era do mesmo jeito. É, só era legal mesmo. Como se fosse uma arrancada, assim, né? Não é, cara? Isso apareceu somente no 2, né, filhote? No 2, começou pelo 2. É, só tem nos jogos do Mega Drive, nos jogos do Master System não tem. Minto, 1 e o 2 não tem. É, mas assim, no Chaos tem, no Master, no Chaos tem. É verdade. Uhum. Mas no Mega Drive ele começou a partir do 2. Ah, do 2 em diante todos tem. Uhum, entendi. E do Sonic 2 também, que começou o adendo de personagens, né, cara? Que o Sonic 1... Nos dois consoles era só o Sonic. No Sonic 2 a gente tem a introdução do Tails no Mega Drive. E no Sonic 3 a gente tem a introdução do Knuckles como coadjuvante. E ele vem como personagem jogável aí no Sonic Knuckles. E essa aí é a primeira fase aí do Sonic. E mesmo nessa primeira fase a gente já tinha diferença no personagem, né, cara? A versão de 8-bits dele pra versão de 16-bits... Era bem diferente uma da outra. É, comparar o Master System com o Mega Drive, né, meu? É uma diferença até um pouquinho gritante, né, cara? É, cara. Não, mas mesmo... isso pra quem teve um Master System como eu, o filhote, que já jogamos isso no Master System, né? Sente a diferença quando joga ele, né, cara? Pô, recentemente joguei o Sonic 1, mano. Eu tinha um Master System 3, Master System na memória ainda. Ele tinha o Sonic na memória, eu jogava direto ele, cara. Era o único jogo que eu jogava. Ô, Edu. Como vocês sabem, todo mundo sabe, eu não tive Mega nem Master, né? Então, pra mim é muito difícil falar sobre o Sonic em si, né? Mas, então eu fiz o seguinte, cara. Eu chamei aí alguém pra me ajudar aí, pra me representar aqui, cara. Que é o nosso amigo Nilson Lopes. Fala, seu boi. Ô, louco. Sumonou o cara, velho. Mas conta aí pra gente, Nilson, o que que aconteceu? Por que que tu tá chegando só agora? É, esqueci totalmente, velho. Parabéns, sempre, hein? Rapaz, o cara vai pegando a idade, maluco, vai esquecendo de tudo. Ô, Nilson, eu vou te falar um negócio, cara. Ah. Eu tava lutando com o Robotnik. Eu te mandei uma erva da boa, entendeu? Uma caprichada. Um produto geneticamente manipulado pra você não ficar consumindo essas porcarias que prejudicam a mente aí. Ah, Deus. Não, tá isso aí é velhice mesmo. Mas aí, Nilson, olha só, a gente tá falando aí, a gente acabou, na verdade, de falar do primeiro e o segundo jogo, não foi, Edu? Exatamente. Ah, os que eu mais gosto. É, merda. Pois é, que bosta, né? Mas cara, aí... isso aí vai ser meio que unanimidade, assim, a galera, no geral, assim, tem um carinho especial ali pelos primeiros, o Sonic 1, Sonic 2, 3, tem um carinho especial por eles, cara. O meu carinho especial pelo 2, cara, é só o que me importa, o resto é o Sonic 1. É porque, pra falar a verdade, o Sonic 2 era quase moeda de troca, né, porque você comprava o videogame já com o jogo, né, cara. É, eu não comprei videogame, eu jogava... Não, mas quem tinha, né, o Mega Drive vinha com a fita, né. Tinha Mega Drive ou Zupão? Eu tive o Mega Drive, mas o primeiro, aquele que tinha o Altered Best lá. Ah. Só que quando meu pai comprou o Mega Drive, ele comprou o cartucho do Sonic também. Olha aí. Foi ali em 90. Com a vinda do Mega Drive aqui, o Tectoy, né? Fizeram uma propaganda com ele, né? Junto com o videogame, né? Sim. Aí já sim, viu várias unidades aí pelo Brasil todo. Aí. Já isso aí é até preço barato, né? Quando eu ganhei, velho, jogava, mano. Eu deixava o cartucho do Altered Best de lado, porque eu jogava Sonic alucinadamente, cara. Jogava muito, cara. Era muito legal. Até meu pai jogava junto, cara. Era bem legal. Mas eu queria compartilhar uma coisa com vocês que eu fiquei sabendo esses dias aí, de um remake de um fã do Sonic 2. Alguém aí já conhece? Eu tava vendo o nome direitinho. Me parece que eu vi uma notícia sobre isso aí, mas Sonic... eu não cheguei a ver, não. Acho que é o Sonic Remake, acho que é o... Tipo Sonic Remake HD, alguma coisa assim. É tipo um... Não, é Sonic 2 HD. Isso, dá uma olhada aí. Olha o início pra vocês verem que foda, cara. Que trabalho foda desse cara aí, ó. Não, isso aí eu acompanho tem mais de anos. Ele nem tá nem na metade ainda. Ixi, muito então bom. Muita coisa, então. É pouca gente trabalhando em cima da... É um fangame, né, cara? É, um fangame. Aí é foda, né? Mas o trabalho do cara é sensacional, cara. O fangame lá do Metroid ficou excepcional. Eu zerei e os caras da Nintendo foram lá, cortaram na torre. Os caras demoraram 10 anos pra fazer o jogo. É, pior. Foda, né? E ficou melhor que qualquer Metroid 3D. Era só comprar do cara, pagar um troquinho pro cara... E lançar o jogo ganhava muito mais do que cancelar o troço, mas não adianta. Nintendo. É o remake do 2, né? Esse é o remake do Sonic 2. Do. Não? Isso que eu mandei é. É, esse que Metroid, você mandou, sim. É. Só é que do Metroid eu tô falando. Não, esse que o Tim Blue mandou, ele tá falando do 2, do, né? Sonic. Ele tá falando do Sonic, beleza. Tá. Só que eu tô falando do Metroid 2. Eles fizeram um remake do Metroid 2. Sim, eu sei. Achei que quando tu falou do 2, eu achei que tava falando do... Os caras fizeram Metroid pra Game Boy, aquele lixo de console. Ai, coitado do Game Boy. Tu achava um lixo, né? Só por causa que era um pequeno caixote, pixelado. Mas, cara, esse remake aí, tô vendo aqui o link que o Tim Blue mandou. Cara, tá lindo o jogo, cara. Lindo, foda, né? Lindo, cara. Não, mas olha só. O Sonic continua com as características originais dele ali, né, cara? Sim, baixinho, não tem nenhum... barrigudinho, perninha pequenininha. Sonic True, esse é o Sonic True. É, real, cara. Foi fiel ao jogo mesmo, cara. Sim. Muito bonito, cara. Perfeito. Link no post pra quem quiser assistir depois, é sensacional. Segue, Edu! Então, cara, aí encerrando essa primeira geração do Sonic aí, a gente tem tipo uma fase intermediária que faz a ligação com a segunda ponte aí da geração dos designs do personagem, que é justamente o Sonic CD. Que foi a primeira tentativa da SEGA de trazer o personagem para uma plataforma de 32 bits, né? E então o Sonic ele tem uma leve alteração no design aí. Nesse momento ele já é um pouquinho mais magrinho, ele já não é tão gordinho quanto as versões anteriores dele ali. Porra, de tanto correr tem que perder peso, né? Não é, cara? Emagreceu um pouquinho, né, velho? Eu queria saber a magia dele, né, cara? Edu, você sabia que o Sonic CD... Ele foi começado antes do Sonic 2, ele era pra ser o verdadeiro Sonic 2, só que eles pegaram e deixaram um projeto pra fazer o Sonic CD. Ué, você sabia disso? Você sabia disso? Eu não sabia não. Olha aí. Os caras da Sonic Team falam, não, isso aqui tá bom, não vamos descartar isso aqui. Aí apareceu o ADDON, que é o Sega CD, né? Aí eles aproveitaram, botaram trilha de CD, aí levaram pra essa plataforma que era o ADD1 do Mega Drive, né, cara? Que é um jogo... Ó, eu fui conhecer esse Sonic CD, só fui conhecer ele em emulador. Porque na época O cara que falar que tinha um Sega CD, meu amigo, era um cara. Era uma fusão aí do Felipe com o Silvio Santos. Cara, poucos mesmo, o cara. Sonic CD pelo PC. Pelo computador você jogou? É, porque na época tinha aquela revista PC Expert. CD foi. Expert. Aí veio um CD. Mas ele saiu no PC quando, você sabe? Cara, o ano. Eu joguei no Windows 95. Eita! Ah, considerando que tu usou o Windows 95 até 2003? Não, pagava. Caramba, hein? Muito bom, hein? Logo que saiu 98, eu já tava usando 98. Ó, tá escrito aqui que a versão de PC é em 96. De 96. O meu primeiro computador foi em 2003 e eu usava o Windows 95. Não é 2003, eu tive um computador só em 2009, cara. Caraca. Aí. Caramba. Me venceu. É de 96, 3 anos depois do Sega CD apareceu no computador. Olha, o cara vem meio cast, já ganha de todo mundo, tá o cast inteiro aí. Tá vendo? aí o Sonic tem lá essas leves mudanças lá no design, ele fica um pouco mais magrinho, a perna dele já fica um pouco mais comprida, mas ele ainda mantém aquele mesmo design pra correr, né, a mão na cintura, perna girando, coisa e tal. E o mesmo efeito. Detalhe, o que a gente não comentou da primeira fase é que o Sonic tem o poder de se transformar em Super Saiyajin quando ele reúne as esmeraldas do caos. No 1 e no 2? Não, na primeira fase, a gente não comentou. Que a partir do começo Sonic dele, 2, exatamente. A partir do Sonic 2, ele ganha a habilidade de se transformar em Super Sonic quando ele reúne as esmeraldas do caos. Caraca, não sabia. Eu lembro que meu irmão fazia isso, cara. Meu irmão transformava na primeira fase, olhava pro moleque e falava, credo. Você tinha um tá amarelo, tá estranho, tá piscando. Moleque. Não, eu falava bem assim, não, credo que eu falava credo é porque o moleque era muito viciado no Sonic 2, cara. Ah, bom. Tipo, eu jogava bem, mas ele era fora do sério. Eu olhava e falava, meu Deus do céu. Ô, Zupão, imagina só, o Neilson admitir que alguém jogava mais do que ele. Imagina como é que era esse cara. É, mas eu admito, pô, eu admito. Era o pica, cara, das galáxias, né, Zupão? Não, cara, o irmão dele é o Deus, cara, né? É. Quando o cara é bom, eu realmente eu falo, o cara é bom. Sabe? Não ouvi tu dizer ainda que eu sou bom no KOF 98. Eu não vi você jogando KOF 98. Não viu porque não quis, Chico. Desafiei várias vezes pra te jogar. Não jogo online. Não jogo pessoalmente, né, cara? Só pra intimidar, né? Só pra intimidar. Acha que só porque vai botar um revólver na minha cabeça vai me vencer. Ó, o Tim Blue, mas o Neilson só admitiu porque é o irmão dele, né, cara? É da família, é do sangue. Tá certo, tá certo. Tá ali no clã, no clã dele. Não, não é questão disso não, cara. O cara quando é bom, pô. Vai ter que admitir, né, cara? Se não, aí como vai fazer a média, né, cara? Nada. Era igual, tinha jogo que eu era melhor que ele e tinha jogo que ele, tipo, Ghost and Goblins, ele zerava e eu nunca consegui passar da quarta fase. Eu olhava. Caraca! Eu falava, bicho, como isso, bicho? É impossível, tinha muito jogo igual, quando saiu o Resident ele não conseguia fazer nada, e eu zerava, ele ficava lá chorando, pedindo pra eu ensinar o que tinha que fazer, eu falava, não, você vira aí. É a hora da vingança. E tu, Edu, escola, né? Se vira, né? No que tu é bom, Edu, que o Rodrigo não te ganha? Uai, se tu me falar Kingdom Hearts, eu vou te mandar tomar no rabo. Ai, né? Se fosse um jogo, nossa senhora. Cara, mas eu sou melhor do que ele aqui em Mortal Kombat, velho. Ah, bom, aí Mortal tudo bem. Mortal Kombat, aí ele não bem. Consegue ganhar. Até hoje não ganhou nenhuma, não. Olha aí. Edu é só na voadora, né, Edu? Não, Mortal Kombat eu jogo na moral. Ó. Ó, falou, humildão, hein? Na moral. Na moral, não fico jogando na voadora rasteira, não. Mas Marvel vs Capcom e Street Fighter eu jogo no voador e rasteiro. É? mas voltando no Sonic, rapaz, o Sonic CD, a trilha sonora, quer dizer, a abertura do Sonic CD é incrível, cara. Nossa senhora, bicho. Que tem a abertura com a música americana, né, a Sonic Boom, e tem a abertura com a música japonesa. Eu, particularmente... E não tem nenhuma música com Flash Kick? Não, isso aí é as ideias, olha só. Eu, particularmente gosto das duas, mas tem gente que fica tretando. Ah, melhor americana, melhor japonesa. As duas músicas são realmente muito boas. Eu acho assim, a versão japonesa, em questão das músicas do jogo, é melhor do que a americana. Porque a americana botaram um monte de banda lá tocando, só o instrumental, algumas até com vocal, mas eu falei, ixi, eu achei estranho mesmo. Então, aí, depois dessa do Sonic CD, é que a gente vê a primeira grande alteração mesmo no personagem aí, que é quando começa o Sonic Adventure, lá no Dreamcast. Então, Sonic Adventure, esse eu joguei pra caralho, que eu tinha Dreamcast. Mas Zupão, tu tinha Dreamcast? Não, não tinha. Chupa, não. Dreamcast, chupa. Não. Chupa o meu Dreamcast. Eu não tive esse bicho, não. Tive. Calma, Nilson. Calma, Nilson. Vai começar a treta agora, mano. Quem não, pô, não, não é isso, não. Pô. É, tipo, vocês já falaram do 3 e do Knuckles? É porque a gente não tá falando dos jogos, não. A gente tá falando do personagem. Ah, tá. Assim, o design do personagem no jogo e coisa e tal. Tá. Os jogos vêm em outra. Ah, tá. Isso. Outro cast. Diz o Edu aí, né? Ele que tá mandando agora nas pautas aí. Pra não queimar outras pautas. Cara, o que eu acho interessante no Sonic Adventure, a primeira vez que eu vi o Dreamcast, foi aquela cena do Sonic correndo e a baleia voando. Cara, aquele 98, se olhar, você falar, que isso, cara? Vou jogar meu Play 1 fora. Isso é verdade, cara. Essa cena é muito icônica, marcou muito a geração, o momento ali, cara. Se olhar todo mundo ficava maluco, velho. Se olhar pro seu Play, você dá vontade de dar uma bicuda no videogame, você fala, sai disso aqui, sua bosta. Nossa, velho. E o Sonic Adventure, ele foi responsável por mudar muita coisa no personagem, cara. Cara, e a trilha sonora é foda pra caralho. Nossa. Véio. Running around at the speed of sound. Olha, eu acho tá bom, Edu, chega. Muita música no post. Bota a melhor música lá pra ele não ficar cantando aqui. É, deixa de fundo. Pera aí. Doc, sobe a música. Na franquia ainda, no Sonic Adventure, a gente já viu o Sonic com um design totalmente remodelado, né? O personagem já tá bombado, digamos assim, já tá magérrimo, não, tá gordinho, tá... Eu chamo de cu. Sonic cu. Sonic cu. Ah, é, cu em inglês, cu. Ah, cu! Bom. De radical. Não, ah, tá. Eu não falei Sunikuru, não. Depois eu vou perguntar pro Jorge se é assim que se fala, né, Du? Não é, cara? Pra ele confirmar isso aí. É. Merda nenhuma, que ele só botou mais ênfase na palavra. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, ouça aí o cast sobre Dragon Ball. Aí o cara bota mais ênfase, aí eles ficam igual uns manezão, né, velho? Olha aí, o Thiago tomou um puto spoiler agora. Ah, tô quieto, não tô escutando nada. Lá, lá, lá, lá, lá, pôneis malditos, pôneis malditos. Quer vir gravar isso aí? Toma spoiler na cara, toma! Então, cara, o personagem lá tá mais magrinho, ele corre de forma diferente agora, ele não corre mais girando as pernas, ele corre de forma normal. Não fica mais com a mão na cintura, ele joga os braços pra trás. Virou o Goku. É, agora é tipo... É, igual o Goku antes também tinha mãe. Era um cavaleiro do Zodíaco, agora... Porque hoje em dia o Leitinho Pereira fala... É, corrida Naruto. Corrida Naruto, meu rabo. Até o rabo que corrida Naruto. Eu vi muito antes de Naruto, mano. Naruto. O Naruto é plágio do Sonic. Quando surgiu essa ideia da corrida do Naruto aqui. Vai fumar seu charuto em outro lugar. Diga-se de passagem, muito antes de Naruto, o Riei já corria dessa forma. Oh! Oh! Muito bem. Né? Então, os fãs de Naruto aí sabem de nada. No nothing, Jones, no. Essa cara não sabe nada mesmo, né, cara? Fica correndo que nem doido no meio da praia, no meio da avenida, no meio da praça. E o povo só olhando, né? Perguntando, o que é isso, né, cara? O povo podia fazer outras coisas, namorar, assistir cinema, jogar videogame. Ser roubado jogando um lixo de um jogo. Ou desenhando, né, literalmente, né? Né, cara? Mas o... eu não coloquei aqui na pauta aqui, mas aproveitando aqui, essa mudança do Sonic Adventure 1 e 2, teve muita gente aí que não gostou dessa mudança no personagem, e ele foi sofrendo mais mudanças ao longo que os outros jogos foram vindo. Ele foi ficando mais magro, com as pernas mais esticadas. É, mas o principalmente quem não gostou das mudanças do Sonic Adventure 1 e 2 é quem não tinha Dreamcast. É. Quem porque... não tinha não gostou, né, Nilson? Rapaz, eu vou te falar a verdade, eu joguei Sonic Adventure 1, 2, vi meu irmão zerar todo, mas eu curto os antigos mesmo, não sou muito fã dos novos não, cara. Pra mim, Sonic foi até o Sonic Adventure, eu olhava assim, já olhava meio feio, porque eu nunca curti jogo de plataforma em 3D, cara. Nunca gostei. É, mas o Sonic não era plataforma? Não, é um jogo de plataforma 3D sim. Só tem mais correria, o Adventure é jogo de plataforma. Desculpa, tu tá não, equivocado, cara. É um Adventure. De exploração também, mas aí já... Não, tu tá completamente equivocado. Pelo menos o jogo com o Sonic, porque o Sonic Adventure você joga com vários personagens. Tanto um quanto sim, dois. Sim. O jogo com o Sonic é running game. É puramente corrida. O que, né, hoje em dia tá muito famosinho nos mobiles aí, né? Você fica lá... mexendo o Timbo, um lado pro outro. Fala, Zupão. A ênfase que você dá aí é no design especificamente do personagem, né? Não do tipo de jogo ou do... Sim, é porque nós estamos falando do personagem. Sim, do exatamente. Personagem. Né? Sinceramente, eu tô com o Neils, cara. Eu acho o design... O primeiro, lá, os primeiros designs do Sonic mais legalzinho, cara. Mas, sei lá, ele tem uma graça maior, assim, do que... esses mais magrinhos, mais com a perna comprida. Eu achei, cara, muito esquisito isso, cara. Uma coisa que eu achei muito legal dessa versão Adventure do Sonic é que, como o jogo tem potencial ali, né, os consoles têm potencial pra poder colocar som, vozes e coisa e tal, o Sonic ganhou uma personalidade muito legal, velho. Ficou muito cheio do wow, hey, wow! Só gritava então, pelo jeito, né? Só vai. Tem essa coisa, tipo assim, é bem elétrico, saca, velho? É o que eu disse, é o Sonic virou cool. O cara que é o cara maneirão, o cara que anda de. Já começa a fase já andando de snowboard lá no negócio. É todo diferente, nem parece o Sonic mais, né? Todo radicalizado e tal. Ah, mas se for assim, então o Mario do 1 pro 3, nossa senhora. Ele do 3 pro Super World, nossa senhora. Né? Então eu pegava... Mas são mudanças, cara. O Mario do 1 pro Super Mario World é outro personagem. Pois Mario então. Mudou pra caramba também. E entendo que foi uma evolução natural também, cara. Mas, então, acho que ficou mais legal. Todo personagem muda, né, cara? É. Mas o Sonic todo personagem foi estranho, né? Eu Sonic também acho. A evolução do Sonic... teve mais fiel à essência ao longo das mudanças do que o Sonic. Sim. Até Sonic... chegar nessa versão agora, Sonic 1, que ele tá meio que personagem de anime japonês. É, desde o Adventure, né? Que já tá quase é um anime, né, cara? Um personagem de anime, né? Não é? Mas então... o Boom tem essa cara mais marcante, assim, de personagem, tipo... Não sei. Eu não sei explicar a ideia que eu tenho na cabeça, não. Eu achei ele mais carismático, o primeiro, cara. Os antigos, né? É, os antigos ainda que eu ainda me apego ainda, né? Porque como tinha o Master System, jogava muito também Mega Drive, com o personagem Sonic... design mesmo, era o mais clássico, né, cara? Quando chegou o Adventure, né? Com as mudanças, a aparência, né? Eu fiquei meio estranho, né? Pô, esse é o Sonic, cara. Será mesmo? Ah. É, isso tá tão diferente. De olhos verdes, eu falo. Pode ser uma memória emotiva aí também, que a gente gosta dos antigos, porque a gente teve, jogou bastante e tal. Uhum. Mas, sei lá, né? Pra mim é questão de preferência mesmo. Nem é questão de nostalgia, não. Então, mas nem só de games aí vive o nosso querido Ouriço Azul, né? Ele é tão famoso aí, virou mascote da empresa, virou ícone dos jogos, é conhecido até por quem nunca jogou os jogos dele, e tão famoso, tão conhecido, que se espalhou por outras mídias aí. Então, o Sonic ganhou aí versões aí em mangá, ganhou versões em desenho animado, ganhou versões em outros games aí, ele aparece em vários outros jogos aí também e tudo. Então, cara, a gente vai comentar aqui alguns lugares aí onde o Sonic apareceu. Então a gente comentou mais cedo aí das animações, né? Eu até comentei com vocês aí que tiveram 4 animações, 2 na Globo, 2 na SBT. A mais antiga de todas aí, originalmente, foi exibida na Globo, que é Adventures of Sonic the Hedgehog. Olha aí. No Brasil aí foi As Aventuras de Sonic. E trazia lá um anime bem caricato. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem aqui. Nossa, ele é meio estranho também, cara. É, ele é bem caricato e tal, mas ele era muito a ver com o jogo, saca? Então você tinha, assim, alguns lugares você via a espiral, assim, no meio do nada, no meio do ar, saca? Você não tinha um chão, não tinha uns negócios, assim. Era só aquela espiral, aquele loop. As estradas tinha loop, tinha uns negócios e tal. Olha, interessante. Faz tempo, mano. Na e Globo era o ainda, Sonic, né, e o Tails, né? Pois é, né, o Tails. O Tails com a cauda, né, se não me engano. O Edu, eu lembro de ter assistido... É, eu acho que ele tinha uma cauda só. Um anime. É, mano, que estranho é isso, mano? Não era pra ter dois, não. É, cara. É, ele tinha uma cauda só, é mesmo. O Edu... Eu lembro de ter visto um anime do Sonic, que era Sonic the Hedgehog, de 96. É anime mesmo, tem, só que era um OVA, um OVO. É, tem também. Eu ia falar na ordem aqui. Que só tem legendado, não tem? Só tem legendado, até que o Tails fica chamando o Sonic toda hora, de bicho é chato. Sonic! Não, ele fala Sonic não, ele fala Sonic-u, porque aí tá em japonês. Sonic! Sonic-u! Sonic-u! Olha como... Aqui, ó. Olha como é que fala Sonic em inglês, ó, em japonês. Olha aí. É escrito Sonic-u. Desse... Sonic-u! Sonic-u! É Sonic-u! É Sonic-u! É. Depois eu vou perguntar pro Jorge lá. É. Então, boa. Aí esse desenho aí do Sonic, né, o Adventures of Sonic aí, o Sonic era meio que igual o pica-pau, tá ligado? Ele sacava os negócios. Ele do ficava nada. Dando bicada nas árvores? Não. Espinhada, né, mano? Picada não, espinhada, né, no jeito, né? É, eu tô dizendo assim, ele... É, a personalidade dele, assim, era meio que igual o pica-pau, saca? Ele era meio travessão, meio era... matão, assim, do mal. Ele era doido? Doidão? Ele era. Era o estilo malucão, de desenho, né? Pica-pau, saca? Era. Ele enfiava a mão no bolso, arrancava uma peruca, vestia, colocava uma peruca e fantasiava e enganava o Robotnik. Caralho. E o Robotnik tinha dois ajudantes lá, que era um frango e um, tipo, uma topeira verde. Topeira? Não, mais ou menos uma topeira. Era um pozinho pequeno, né? É, eu acho que era uma topeira que ganhou brocas. Não, engraçado assim, na Wikipédia, né, esse desenho tá como gênero comédia, aventura e pastelão. Não, o desenho é pastelão, ou seja, coisa boa não vai vir, né, cara? Coisa boa não tem, não. Mas depois desse desenho do Sonic aí, a gente teve outro desenho lá do nosso querido... Nossa, agora que eu tava vendo aqui, só continuando ainda com esse Sonic, só passou só 22 episódios e o especial de Natal? Para, é muito pouco, é cara. É muito ruim esse desenho, velho. Caraca. Na TV Colosso ainda, mano. Extinta TV Colosso. Extinta TV Colosso. Ai, ai, 22 episódios. Eu só teve 65, mas só passou 22. Caraca. O outro desenho que teve do Sonic, né, o segundo desenho a ser exibido, esse chegou a passar no SBT, é o Sonic the Hedgehog, apenas. E no Brasil ele saiu como Sonic e os Guerreiros da Liberdade. Aí... Acho que esse eu vi, hein? Acho que eu vi esse. Esse é o anime que tá aqui que eu falei? Não, né? Não, esse é a série animada. Ah, tá. Esses são todos séries animadas ainda. Nesse Sonic e os Guerreiros da Liberdade, lá eles estão no planeta Mobius, o planeta foi dominado pelo Robotnik e tal, e o Sonic se junta aos Guerreiros da Liberdade, que são a Resistência, né? São alguns animais que se juntaram, a Princesa Sally, que é filha da rainha de Mobius, eles se juntam a ela para tentar tirar o Robotnik do poder e devolver Mobius de volta pra Princesa Sally. E o desenho vai seguindo as aventuras aí dos Guerreiros da Liberdade. Então tem vários personagens, além do Sonic e do Tails. Mas que apareceram nos games são apenas o Sonic, o Tails e o Robotnik. O resto dos personagens são todos criados, todos inventados aí pro desenho. Olha, interessante. Eu lembro de ter visto só esse mesmo, esse que passou na Globo, né? E esse anime agora. Eu lembro só de um que passou no SBT, o resto eu não lembro nenhum. Então, do SBT é esse aí, né? No caso, né? É. Esse passou no SBT. É só o que eu lembro. Cara, eu lembro bem vagamente disso aqui, cara. Bem vagamente. A arte do desenho. É bem bonitinho. Eu assistia faz tempo, é legal assistir. O desenho. E essa, a versão da TV Globo, né, essa primeira aí, não via muito não, mas esse aí eu assistia direto, né? Via todas as manhãs, Bom Dia e Companhia. Nossa, o Sonic pareceu uma crista de galo, maluco. É. Azul. E o terceiro desenho do Sonic também chegou a ser exibido aqui no Brasil pelo SBT, e esse foi exibido com o nome original dele mesmo, que é o Sonic Underground. Que esse é o que mais não tem nada a ver com os jogos do personagem. Esse, o Sonic é lá... Membro, ele é um ouriço e tal, a mãe dele era rainha. Só que quando eles eram bebês, quando ele era bebê ainda, o Robotnik atacou e tal, a rainha foi pra morrer e tudo... E aí, eles foram criados lá, o Sonic tem dois irmãos, né? Eles foram criados lá separados da rainha. Criaram a banda deles e coisa e tal. Aí cada um deles ganhou um pingente de um instrumento que eles tocam, que dá pra eles a habilidade de convocar um instrumento que faz uns paranauês do mal lá. O Sonic tocando guitarra, meu Deus. Sonic roqueiro, mano. Sonic hard rock, velho. Sonic hard rock. Lógico, mano, o cara já era hiperativo, só corria, pedia peso, não sei o que, agora vai virar astro do rock, né, cara? Não, tava não, na hora, né? Não, o pior é que um é verde, outro é azul, o outro é rosa, véio. Vou formar um esquadrão Sentai agora. É, esquadrão Sentai. Poderosos aí, né? Ah, esse aí eu lembro também, essa porcaria. Ah, é, esqueci de falar que o Knuckles é vermelho, aí já quase esquadrão Sentai. Nossa. Pois é, né, cara, só faltava um amarelo, né? E enfrenta o vilão que é o Robotnik. Pronto, olha, o mais vilão aqui melhor do que isso, cara. E esse anime do Sonic, né, o Sonic Underground, é o que o Sonic tem o visual mais parecido com os jogos clássicos, né? O visual dele barrigudinho, pequenininho, da perninha curtinha. É o que é o mais parecido. Um verdadeiro astro do rock, né, cara? Não é, cara? Na verdade, ele tá mais próximo, realmente, tá muito mais próximo dos antigos mesmo, que é do original, né? Isso, é o que ele mais parecido. O que mais ele tá próximo é esse aí. E o último desenho do Sonic que foi exibido no Brasil aqui, esse foi exibido pela TV Globo, e é o desenho que é mais contém elementos dos jogos do Sonic e tudo, que é o Sonic X, que tem duas temporadas aí, né? Uma das temporadas, a primeira temporada é bem baseada aí nos Você espirrou personagens. Aí? Espirro Edo? Saúde. Você falou, X? É, que é mais inspirada aí no, nos jogos da franquia Adventure. E ela traz aí como adendo, é o anime que mais traz coleção e referências aos jogos clássicos. A gente tem quase todos os personagens que já apareceram no, no, nos jogos aí. A gente tem o Shadow, Robotnik, a Rouge, o Knuckles, o Tails, a Cream. Aparece a galera do, do, do Chaotix, que eles aparecem lá no jogo Knuckles e Chaotix do 32X. Então aparecem lá o Bee, o esqueci o nome dos outros personagens, o Viper e os outros personagens. Ah, lá, mas eles deles. Botaram os personagens no, no Sonic, é muito 3 por 1 real, cara. Nossa senhora. Só de coadjuvante, cara. É, pô, muito ruim, cara. Aquela a namoradinha do Sonic já é uma chata do caramba, só fica atrás dele. Nessa versão aí do Sonic, é, eles estão no planeta Mobius lá normalmente e tudo. Aí rola um acidente que abre uma fenda temporal e todo mundo é transportado pro planeta Terra. Então a galera toda de repente vai parar no planeta Terra e o Robotnik começa lá a querer dominar. Já que ele não pode dominar Mobius e tá preso na Terra, ele resolve dominar a Terra. Então vai juntando a turma pra poder impedir os planos lá do Robotnik. Você assistiu isso aí, Edu? Eu assisti a primeira temporada, eu assisti alguns episódios picados na Globo, cara. Em sequência, rapaz, não assisti, não. E tem também, assisti poucos episódios na Globo também. Ele passou aí, também vale na Jetix também, né? Vale a pena assistir. Na extinta Jetix. Eu não vi, não, cara. Isso aí não deve ter visto, assistido, não. Edu? É um anime, dos animes é o mais legal, cara. Não, tem um anime do Sonic Boom também, tá? Fica sabendo. Ah, é verdade. Tem um anime do... comentar. O anime mais recente do Sonic, né, o que tá sendo exibido atualmente, vai ganhar uma segunda temporada agora, me parece. Sonic Girafa. E parece que agora... Sonic Boom. Sonic Bolt. Que é o Sonic Boom, que eu assisti apenas o episódio piloto, gostei bastante do episódio piloto, achei bem legalzinho, uma proposta bem diferente. Vale a pena. É, o Knuckles é bombadão, monstro saindo da jaula. Olha, pelo menos o Tails tem duas caudas, né? É, tá do primeiro desenho, que tinha só um, o restante já tá com as duas caudas, né? Mas ainda assim ainda tá com a perna grande ele. ele é a Amy aí, ó. Nossa. Ai, puta que pariu, caraca. Todos estão com a perna grande, né, cara? Até o Tails tá com a perna grandona. É, esse personagem da Clamp, cara. É síndrome de Usain Bolt, isso aí. Pois não é, mano. Todo mundo virou Usain Bolt. É, porque eles correm, né, cara? Porque eles correm, aí estica a perna, né, fazem alongamento. Nem precisa de alongamento, né, cara? Ó, a palavra boom chega a estar quebrando de tão ruim que é, bicho. Nossa, velho. Nossa, aí, mano, preparando pra destruição, né, cara? Esse Knuckles além... parece o Bambam, hein, cara? Bill! Hora do show, porra! E além desses todos esses animes aí, do anime que o Neilson comentou aí, que é um OVA, que né, chama Sonic the Hedgehog The Movie, saiu só lá no Japão. O Sonic também estreou em alguns quadrinhos, saiu pela Art Comics. É, no Brasil saíram alguns quadrinhos do Sonic também, saíram alguns mangás. Inclusive o game Sonic Unleashed ganhou a versão mangá dele também. Isso eu sei só pela referência das pesquisas aqui, porque eu não tive acesso a nenhum desse material. Mangá de Sonic? Mangá do Sonic. Você já teve o anime, né, cara? É, provavelmente o mangá ia ser. Mas aqui no Brasil é igual caviar, nunca viu nem... Nunca viu falar, né? Não, pode eu ser acho que nem apareceu Brasil, por aqui, né? Teve, ou não. Apareceu. Não, no Brasil eu sei que tem uma série em quadrinhos do Sonic, da Art Comic, que eu até tenho uma edição aqui, que eu ganhei de uma promoção que teve no Sonic Club. 3 por 1 real? Não, teve um sorteio lá do Sonic Club e tal. Eu ganhei o sorteio e ganhei a edição número 1 da revista. Ô, Zupão, tá? Aprende a desenhar aí, cara. Pá, tá difícil ganhar do Zupão no artigo. Pô, cara, como assim? Aqui, eu achei uma imagem aqui do... Tem, ô Edu, tem um livro da Warp Zone lá, do Sonic, que é muito bom, tem muita informação boa, cara. Sim. Aquele livro, o livro que fizeram aí, que eu até ganhei um livro da Warp Zone, do Mortal Kombat, e outro livro do Super Nintendo, dos 101 jogos. Muito bom, cara. Ó, oh, bacana. Então, cara, então aí, é o Sonic aí fazendo, né, longa carreira aí, até fora dos games e tal, espalhando pelas mídias e tudo, mas nem só de glórias vive o personagem, né, cara? Os últimos, cara, games do personagem aí decretaram aí. Teve gente aí, né, até pensando que o Sonic nunca mais fosse ganhar um jogo bom. Realmente. Né, a gente teve alguns jogos do Sonic aí que foram bem terríveis aí. Acho que encabeçando a lista aí, o pior de todos é aquele Sonic the Hedgehog de 2006. Né, o famoso Sonic 2006, que tem aquela coisa lá do... Eu acho que já a princesa. Eu acho que o Sonic que ele vira lobisomem é pior ainda, bicho. Ah, velho, esse eu gostei. Ai, pelo amor de Deus, o Sonic vira lobisomem, cara. Lobisomem. É, esse é um lixo, né? É coisa eu achei legal. Da natureza, cara. Transformar um ouriço com um lobisomem, né? Cara? É, ele é um lobisouriço. É, tem muita a ver. O acho que vai salvar o Sonic agora é o Sonic Mania, que vai sair agora aí, né? Vai sair pra Play 4, PC, vai sair pra tudo aí. Que é uma fórmula dos antigos, né? Que é, lembra muito os jogos de Mega, com um visual mais bonito, mais refinado, mas, né? Uhum. Não é? Mais encorpado pra chegar e ser renovado, né, cara? Foi aquela coisa, né, velho? O Sonic foi um personagem que fez extremo sucesso aí na era dos 8 e 16 bits. Foi protagonista aí da Console Wars a favor da SEGA, foi a cara da SEGA durante muito tempo. Só que, infelizmente, depois que os consoles aí migraram para a geração 3D, né, migraram para tecnologia 3D, a SEGA não conseguiu aí se manter no patamar das outras empresas aí em relação de vendas e de sucesso de games e tal, acabou desistindo do mercado de consoles, o que rendeu, fez com que o Sonic pudesse aí finalmente estrelar nos consoles da concorrência. É, mas quem diria, né, cara? Ó, quem diria? O cara que se eu visse o cara jogando um Sonic na Nintendo, eu dava uma bicuda, velho. É, cara, na época que a gente tinha o Mega Drive e Super Nintendo, isso era coisa impensável, né, cara? Dava até na briga. Na verdade, galera, console... o Sonic no Super era, Nintendo lá era... com aquele hack. Não, aquilo é, eu ia falar isso, cara. Aquilo lá é um hack do com as fases do Ligeirinho, que é um então, lixo. Lá. Meu Ligeirinho. É você, inspirando o Ligeirinho, né? Ligeirinho igual o Sonic, né, cara, literalmente. Não, o Sonic que chuta, aí que é pior ainda. Sonic que dá bicuda. Se não vemos nem um Sonic que nada, imagina o que chuta, né, cara? Não é, cara? Você vê que nem só de glórias vive um personagem, até dessas decadências aí de virar um hack ROM do jogo do Ligeirinho acontece. Cara, ou seja, ele não foi muito rápido com o tempo, né, cara? Não foi, coitado. Dessa ROM hackeada não dá pra falar, mas assim, a SEGA perdeu a mão, cara, do personagem, né, cara? Pode ver que a Nintendo sempre fica em cima dos personagens dela, sempre tem jogo bom. Tem bastante coisa legal saindo. E a SEGA perdeu de mão, cara. Teve. O Sonic entrou numa decadência aí, uma série de jogos ruins, cara. Não, sabe, não devia ter passado no controle de qualidade da SEGA isso, cara. Não podia ter deixado sair jogo ruim desse jeito, cara. É, mas já tá ganhando dinheiro, né, cara? Bem fora da proposta original, assim. É. O Generation é bem bom, né, cara? Então, o Generations é um ponto fora da curva, né, cara? O Generations é um fanservice, né, cara? Não é um jogo, assim. É um jogo, é lançar e é jogo. Não, eu tô dizendo assim, não é aquela coisa. Ele não trouxe. Ele é um fanservice, né, cara? São as fases dos jogos clássicos reinventadas, redesenhadas e coisa e tal. Mas são todas as fases clássicas ali, ó. É, tem o Sonic normal e o Sonic barrigudinho. Sim. Sonic normal da agora, né? E o antigo. O Sonic Fitness e o Sonic Gordo, né, cara? e o Sonic Cool, qual é, cara? Não tem? O Sonic Cool. Sonic Cool é só o japonês que fala. Não, o Gael também fala, porra. Sonic Cool, Sonic... Caraca, porra. Nossa. Tem que voltar. Casa aberto. Ele fala Sonic Kubum. Nossa, outro. Sonic Kubum. É. Então acabamos de falar aí sobre Sonic, né? A comemoração dos seus 25 anos. E vamos agora para as considerações finais. Neilson, aí que participou meio cast. Entrou instantaneamente. Eu tive que pegar as esmeraldas do caos e pegar o bonde virado Super Saiyajin no meio do caminho, velho. E chegou, olha que bom. Mas chegou, mas é. Consegui chegar. Rapaz, Sonic, eu te falo, pra mim os melhores são as versões de 8 bits e 16. Cheguei a jogar as versões de 128, não curti. Os jogos novos não me convém. O que eu mais gostei dos jogos novos foi o Generation mesmo e o Sonic 4-2, a versão 2 do Sonic 4, que é mais ou menos. Mas Sonic marcou uma geração, né? Que a geração de tanto de nós jovens, que hoje já somos velhos. E o... Velho não, experiente. Clássico, né, cara? Velho não, clássico. É, vintage, a gente tá ficando com pouco, né? antes dos fanboys de Mario virem falar alguma coisa, o Mario de GameCube é uma bosta, tá? Aquele Mario Sunshine lá, no, pra dizer que todos os Marios são bons, aquele Mario de GameCube é um lixo. Pronto, e acabou, tchau. Tá, não entendi qual é que é essa coisa gratuita aí contra o Mario. Epa, treta. É, porque vai vir os fanboys falar bem assim, não, que o Mario não tem nenhum jogo ruim. Aí eu já tô logo falando que já tem jogos, sabe bosta. Nossa, de... tem muito jogo ruim, nossa senhora. Não, assim, canônico, né, que segue a história do jogo lá. Que história? Desde quando o Mario tem uma história, cara? Tem, rouba a princesa e ele vai atrás. É o mesmo plot desde do começo, então. Então, né, esse último que saiu pro Wii U não é canônico, porque lá eles não sequestram a Peach. Ela vai salvar outra pessoa. Olha aí, viu? Parei no Mario do Super Nintendo mesmo, olha, tá aí. Bom. Zupão! Então, cara, o Sonic 1 foi o primeiro game de Mega Drive que eu joguei. É, tenho um carinho especial por ele aí, gosto pra caramba desse jogo. Eu peguei lá no Alvanista com um colega nosso, lá, o André XDL23, ele é fãzaço de Sonic. Meu Passou Deus. Um link com... Caralho, o cara é uma placa de carro. O cara é um nick, que nick é esse? É um robô, cara, é doideira. Um nick é doideira, né, velho? Que nick é esse? Meu Deus do céu, velho. Ele passou um link de uma coletânea de músicas do Sonic, em versão heavy metal e tal. Cara, muito legal de se ouvir, muito bom, muito bacana. Então eu tô sempre escutando, relembrando as músicas aí. Eu vou procurar ver essas animações do Sonic X, do Sonic X, que me interessou um pouco. Vou procurar ver um pouquinho disso aí. E resta uma esperança aí com o Sonic Mania e esse novo game do Sonic, né, cara? Vamos ver se a SEGA consegue dar uma revitalizada aí. Sonic, ele é muito icônico, é um puta personagem, merece seu destaque na história dos videogames aí, cara, com certeza. Tem as músicas da banda Mega Drive lá, né, Zupão? Lembra? Sim, cara, a banda Mega Drive. Muito bom. Eles fizeram... Vira e mexe, eles lançam... Do Sonic, eu tô falando das músicas que eles fizeram do Sonic. Eles fizeram um álbum inteirinho só de música do Sonic. Só de música do Sonic, e são muito boas, cara. Heavy metal de qualidade ali, cara. Muito bom. Instrumental, né? Um instrumental muito, muito bom. Olha aí. Eduardo! Cara, Sonic é um dos maiores ícones dos games de todos os tempos. Não tem como. De toda a biblioteca de jogos que o personagem já participou, não tem como falar que não tem um jogo que seja bom. Saca? Pelo menos um, pra qualquer pessoa vai ter pelo menos um jogo ali que é bom, então pode ir atrás, pode procurar conhecer, e é isso aí, cara, vale muito a pena, eu gosto bastante do personagem, gosto da franquia, tenho bastante jogos aqui do Sonic ainda, pretendo comprar os que vão sair no próximo ano, porque Sonic é Mario. Running Around at the Speed of Sound. Saúde. Sonic é Mario? Opa! Sonic é Mara. Bom, Sonic pra mim, eu que não tive Master e não tive Mega, né, da Sega, eu tive só o Dreamcast. Então eu joguei o Sonic 1 no Master System que tinha na memória, né? O Sonic 1. E o Sonic 2 eu jogava na locadora ou em alguma vez que a gente alugava o Mega Drive e jogava o Sonic 2, que era o Sonic que eu mais gostava, né? E depois no Dreamcast eu cheguei a ter o Sonic Adventures 2 aí, mas não joguei muito, muito, mas era muito bom, cara. Sonic pra mim é um personagem que ele me ganha mais pelo carisma, assim, por ser um personagem famoso que todo mundo gosta, todo mundo fala, né? E pela nostalgia da época, do que propriamente pelos jogos aí. Joguei, eu acho que muito mais jogos do Mario, da Nintendo, do que da Sega, enfim. Mas, é, ainda assim, é um excelente personagem. Pera aí, Jim Blue, pera aí, vem bloquear. E agora eu gostaria aqui de me despedir e dar a palavra para o nosso grande ouvinte aí, o mestre das referências aí, que, puta, às vezes chega a dar um bug no cérebro, tela azul, né? Criador aí de um bordão que vem lá desde antes do episódio 10, se não me engano aí, que é Vida Longa, Velha Máquina, que é uma frase linda, né, cara? Linda, está marcada e nostálgica aí no MachineCast, que é o nosso grande querido ouvinte, Thiago Ramos Melo. Cara, muito obrigado por comparecer aí e gravar com a gente aí. A palavra é tua, meu amigo. Ah, antes de mais nada, agradecer ao Team Blue, Filhote, Neilson, o Zupão também, pela essa participação legal, né? Como falei, né, eu tinha um Master System, né? Comecei com Sonic na memória, o primeiro, né? Jogando freneticamente, né? Porque era o único jogo que eu podia jogar, né? Depois de um tempo só ia pra locadora pegar os outros jogos, mas foi quase mais de um ano jogando o mesmo jogo, né? Isso. Ô, Thiago. Oi. Thiago, você é imigrante japonês? Não, infelizmente não, né? Sabe por causa de que você fala muito né? O né, né? Né, né? Ah, é, japonês é, que fala, não tem? Kase no no no né? Ah, só no desenho. Fica assim. Ai. Tá bom. Então, sempre gostei da série do Sonic, né? Com personagem, principalmente os antigos, né? Recentemente agora eu tava jogando os dois jogos do Master System. O Sonic Spinball, que falaram no começo, nossa, eu jogava direto também. Uma bosta. Ah, uma Quem foi? Desliga, velho. Dá um tiro na cara desse aí. Uma bosta. Até entendo, pra jogar agora, eu não consegui jogar direitinho agora, o dia de hoje. Mas quando eu era criança, eu jogava muito bem aquilo lá, cara, eu jogava. Porque eu só peguei a maioria dos jogos do Sonic mesmo no Master System, né? Depois eu fui pro Mega pra jogar a trilogia, depois o Sonic Knuckles, o próprio Spinball também pro Mega Drive, e também o que o Edu falou, né? Não sendo do Sonic, mas do Dr. Robotnik, né? O Mean Machine, né, cara? Um Tetris meio diferente, com feijõezinhos coloridos, nossa! Que vinha umas paredes de feijão preto, mano. Parece que montava uma feijoada dentro do jogo, cara. Meu Deus, cara. Esse jogo é o jogo do Edu mesmo. Mó viagem esse jogo aí. Meu, vendo os adversários dos vilões do Dr. Robotnik. Também lembrando os bons desenhos, né? Da época da TV Colosso, Rede Globo, SBT, que eu assistia bastante também quando eu criança. E nada mais, né? O Sonic era foi um personagem marcante quando eu comecei a jogar videogame, né? Pra falar a verdade. Do primeiro console, né? Do meu primeiro videogame, que foi o Master System. E só isso, né? Agradecer a participação. E vamos correr, né? Perder peso pra... E esticar as pernas, né? Também. Esticar as pernas também, né? Fazer a técnica chinesa também. Vai perder peso correndo, não é jogando Pokémon Go, não, seus bando de gordo. Olha, tá revoltado, olha, que revolta é essa, né? Pode perder peso ou jogando Pokémon Go ou fazendo corrida Naruto, né? Tomara que o ladrão roube ainda como assim. Só pra deixar de ser peso. Tá velho. Caraca! Edu, vamos correndo, vem! Valendo, hein? Fez, hein? Caraca, velho! Essa foi gratuita de parte aí. Caramba! Ai, ai, ai. Então eu acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até esse presente momento, né? Pra você que adora Sonic, eu acho que foi um cast rico de informação e nostalgia aí, certo? E de então, muita correria. Muita correria, né? Quem é que ficou com as pernas mais longas aí? Nossa, silêncio absoluto agora, né, cara? Mas depois do que o Nils falou, a minha terceira perna meio que deu uma aumentada. Não, ah, puta que pariu. Certo, pessoal, então fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários. E eu queria perguntar aqui pro nosso convidado: será? Meu Deus. Será, Thiago, que vai ter off-topic? Eu acho, cara, que é o que vai ter ainda. Tem que ser muito ligeiro, viu? Pra ter um off-topic, né, esse cara? Esse off-topic vai ser rapidão, cara. De duas caudas, né, cara? É, olha aí, olha aí. Tem que saber nadar ainda, né, cara? Mas, é o que mais vai ter off-topic nesse negócio aqui. Olha aí, olha aí. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem do tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala, pessoal, como este episódio ficou muito grande, a leitura de e-mails e comentários está num link no post, certo? Fiquem agora com os off topics. Off Topic. Antes, lá da South Island, lá das Ilhas do Sul, vivia tranquilamente lá nas suas ilhas. Olha o sul. Que vivia lá tranquilamente lá na ilha, de boa, até que um certo dia chega um cientista muito maligno, que na época ainda era chamado de Dr. Ivo Robotnik. E aí aumentou o preço do Shark. Do Shark? Nossa, o Edu não pegou a referência. Não. Morava nas Ilhas do Sul, né, tranquilamente. Sim. Ah. Aí aumentaram o preço do Shark e aí houve a Revolução Farroupilha. Cara, também não peguei essa referência aí, não. Shark, vocês não sabem o que é Shark? Shark é carne de... Exato. Foi um dos principais motivos por causa da Revolução Farroupilha, o acréscimo de impostos e coisa e tal. Aí quando sobrecarregaram o preço do Shark... Que era a carne que o Sul fazia muito, ganhava bem e, em cima disso. E aí foi quase que o estopim já, entendeu? Ah, pode crer. Uhum. É que aqui, pra mim é normal isso que a gente aprende isso no colégio, vocês aí não... Não, cara, a gente aprende no colégio isso aí também, mas eu lembro de ter estudado isso aí, mas assim, ficou lá, velho. É, mas não, nesse, lá não com essa ênfase em o que exatamente deu, foi bem superficial aquela... Não foi somente isso, foi, digamos que o estopim, tá ligado? Já tá, então. O pessoal já tava puto. É. E essa novela eu também não assisti, velho. A Globo deve ter passado ali, eu não assisti também. A Casa das Sete Mulheres. aqui as aulas de história focam mais na Inconfidência Mineira. Lógico, né? Lógico, normal. Aqui também. Aqui também. São Paulo não tem nada, né, cara? Não tem... Difícil, né? Não tem nada. São Paulo vai ter lá no século XX, cara. Vai ter a Semana de Arte Moderna. É só se for não, a Revolução que é, de isso aí, de 30, isso né, aí cara? Rola mesmo no colégio. Enfim. Segue, Edu. Mas nem só dos games aí vive Sonic, né? O Sonic ganhou tanta fama, virou mascote da SEGA, virou... Que foi? Calma. Olha o link do Zupão aí. Meu Deus, isso é... Não, peraí, eu tenho que ver direitinho, cara. Puta que pariu, mano. A perna do Sonic tá sofrendo a ação da inércia do movimento da corrida dele ali, cara. Tá parecendo uma girafa, mano. Cara, mas a girafa não tem a... Fazer aquele método de esticamento, né, cara? Que puxava Deus os pés. Meu Deus do céu, cara. Puta, mano, que... Meu, caraca, mano. Qual a diferença, mano? Puta que pariu, mano. Ele vai jogar basquete daqui a esse pouco. Esse Sonic Boom tem... O que ele tem de boom tem de bomba. Meu Deus. O que ele tem de boom tem de bomba. Segue, Edu. Segue, Edu. Começa de novo, por favor, lá. Vários outros jogos aí também e tudo. Mas a gente vai comentar aqui algumas. Pera rapidinho. Filha da puta. Olha o Shun, atacando. Pernilongo. Ah, eu achei que era o Shun. Matei no tapa. Sentiu a picadura dele? Não deu tempo, não. Matei antes. Essa veio vindo na velocidade da luz, cara. Na velocidade do som. Assim. Na velocidade do Sonic. O Sonic levou junto, né, cara? Junto com o Tails, né, cara? É que o Edu tá... atrás pra aquilo, né? Então... Não, o Edu tá sempre numa guerra infinita com o Shun. Hoje é um pernilongo. Hoje o Shun tá bonitinho, tá quietinho, deitadinho. Essa veio da velocidade do Sonic virado Super Saiyajin, que é mais rápido ainda. Não é, cara? Vagabundo. Então, cara, a gente vai comentar aqui algumas... Ô, Edu! Oi. Ah, a piada era eu e tu, viu? Não era só tu. É tu, viu? Ele falou. Era eu e tu. Vamos correr. Eu convidei. Vamos correr. Né? Ai, ai. Pra correr, não é pra fazer outra coisa, viu? É, vamos correr um do lado do outro. Não, é que na verdade eu queria que roubasse nosso celular e, né? Nossa, mano. Se for aquele Nokia maravilhoso, né? Tijolão, tudo bem. É, não ficar, acredito, né? Que eu ouvi isso, não, velho. Olha aí, cara. O outro, cara. Ai, meu Deus. Vou morrer, velho. E isso deu a ideia, tá vendo? Os caras abraçaram, velho. Então tá, podemos parar aqui o Audacity. Tá, tu não salvei, não. Só parei a gravação e vou. Salva aí, salva aí. Peraí, vou fechar aqui. Gente, quem quiser sair já está liberado. Quem quiser jogar Gartic, só permanecer na chamada. Vai ter essa rodada doida de Gartic ainda? Jogar Gartic? Quer jogar nisso com a gente? Que isso? Já jogou imagem e ação? Pronto. Não. Ah, é assim, ó. Lembra do domingo legal, velho? Não tinha os homens contra as mulheres lá, não tinha uma das provas que os caras tinham que ficar desenhando na lousa e os outros estavam chutando pra tentar adivinhar que era o desenho? É isso, cara. Ah, tá. É isso, é muito legal. Cara, a gente se mata rindo, cara. Todo mundo fica desenhando piroquinha. Ah, pronto, começou a falar piroquinha, pô. Como que faz? Todo mundo, Team Blue, fica desenhando piroquinha. Mas tem um desenho nervoso que apareceu, mano, como um palito de fósforo, um suricato. Tá aí, Thiago, vai liberar a tela aí ou tu já achou como é que exporta? Então, com... o que eu tava parando na conversa é exportar áudio, né? Esse MachineCast foi um oferecimento Cherry Play Store. Sua solução em cartões pré-pagos e jogos digitais.